Nosso tema dessa noite é persistência. Outro dia, falando com uma psicóloga, ela me contou que algumas coisas que a gente até já sabe, né? Mas enfim, a gente vai relembrando situações. Algumas décadas atrás, o ponto culminante do ser humano era o QI. Se dizia que aqueles que tinham um QI alto, um quociente de inteligência, né, elevado, eram pessoas que teriam sucesso na vida. Essa era o nosso ponto de referência. E hoje, ela trabalhando bastante com pessoas, com jovens principalmente, ela percebe que a ciência já tinha chegado nessa conclusão, que a inteligência, ela não é tão determinante. É um dom, é uma potencialidade que nós temos, que nos auxilia, que nos ajuda, mas não é tão determinante quanto a gente pensava. O que está fazendo falta e o que está fazendo com que a gente se destaque, com que a gente se sobressaia, é a capacidade de persistir. Foi o que ela me disse, em poucas palavras. E a gente pega e pensa, então, o que que é a persistência? O que que é persistir? Quantas vezes na nossa vida situações ocorreram em que a gente desistiu? E por desistir a gente não sabe o que poderia ter acontecido? Que oportunidades que a gente deixou de experimentar por ter desistido? E o contrário, quantas vezes nós insistimos, quantas vezes nós tropeçamos na mesma pedra até aprendermos a ultrapassá-la? Todos nós. Tudo que nós sabemos fazer hoje foi através da insistência, da persistência, de não aceitarmos uma derrota, uma negatividade. Se nós olharmos os exemplos que nós temos na nossa história, como é que a gente acha que as coisas foram criadas? Tudo que nós temos hoje, que nós nos utilizamos na questão material, mas não só na material, mas é um exemplo forte, né? Será que não foi através de muita persistência, de aprimoramento de alguma coisa que talvez não estivesse satisfatória? Então, realmente, a persistência, ela faz com que a gente se destaque. Mas não se destaque perante os outros. Se destaque perante nós mesmos. Porque a nossa vida é um eterno aprendizado. E como que a gente vai aprender se a gente não insistir? Existem tantas relações, né, na vida espiritual com a vida prática, que a gente consegue perceber, às vezes, na questão prática, aquilo que está se querendo passar como um ensinamento que é do Espírito, que é muito mais interior, mas que se manifesta em tudo aquilo que a gente faz. Tudo que a gente faz carrega a nossa marca. Tudo. Então, através do nosso, da nossa busca da melhora, do aprendizado, de acertar cada vez melhor, ter excelência naquilo que se faz, isso vai fazendo com que a gente tenha mais ânimo para continuar. Porque às vezes a gente percebe, e as pessoas nos relatam, das dificuldades, que a vida é difícil por inúmeras questões, que não está fácil, que isso, que aquilo. Qual é o caminho que a gente deve seguir perante essas dificuldades? Desistir? Vai fazer com que as coisas deixem de existir? Fugir de um acontecimento resolve? A gente sabe a resposta. Não resolve. Enfrentar, insistir, compreender, aceitar, tem um monte de verbos, né, que a gente acaba usando para fazer com que isso seja melhor entendido por nós. Aceitar, compreender, enfrentar, trabalhar, porque nada mais é do que trabalho. Nada mais é do que trabalho. Aqui no Evangelho tem um capítulo que fala: ajuda-te e o céu te ajudará. Então a gente às vezes se abaixa lá e pede para Deus: ah, me ajuda, resolve o meu problema. De que jeito? Será que a gente espera que um milagre aconteça? Não, né? Será que se a gente se colocar ao lado dele, será que as coisas não acontecem de uma forma mais natural? Será que a gente acredita nisso? Porque a gente precisa acreditar para conseguir fazer, né? Senão a gente não coloca a nossa energia naquilo, a nossa força. A gente faz desconfiando, senão. Mas quando ele diz: ajuda-te, o céu te ajudará, ele diz: eles estão do teu lado. Eles estão esperando o teu sinal, que tu dê o caminho para que eles possam te ajudar. Tu decide para que lado tu vai. A espiritualidade te acompanha. Para o lado que tu for, tu vai ter um acompanhamento de um lado ou de outro. Mas quem escolhe somos sempre nós. Sempre. É importante porque a gente sempre frisa, né, que a responsabilidade do nosso destino, ele está nas nossas mãos. A cada dia a gente vai escrevendo uma linha nova desse livro que é a nossa vida. A gente só tem que, às vezes, dar uma relida no que a gente está escrevendo para poder dar um direcionamento talvez diferente nessa história, se a gente não está gostando dela. A gente olha e diz: ah, mas quem é que vai querer ler isso aqui? Nem nós, né? Então, vamos fazer diferente, vamos botar um pouco de emoção nessa vida. Porque senão a gente só acorda, se alimenta, trabalha, se alimenta de novo, trabalha mais um pouco, assiste televisão, passou uma semana, passou um mês, passou um ano, e a gente espreme o que, que tem ali, não sai nada. Então a gente tem que agregar, né? A gente tem que sair dessa com mais bagagem aqui dentro do que a gente entrou. A gente tem que aprender, tem que aproveitar cada oportunidade e aprender com ela. E as melhores oportunidades para aprender são as oportunidades de dificuldade. São as melhores para a gente aprender. Porque aquelas ali, elas nos chacoalham. Elas nos tiram do nosso lugar de conforto. Porque quando a coisa está boa, a gente não faz nada, a gente só aproveita. É quando as coisas acontecem de uma forma que a gente acha que são ruins, é que há oportunidade para a gente aprender alguma coisa. Então, ninguém gosta, né, de dificuldade, de problema, mas se a gente parar e pensar, quem sabe o porquê que essas coisas acontecem? Trazemos de novo Deus para a história. Por que que aquilo acontece comigo? Se eu acredito em Deus, então eu tenho que entender que aquilo ali é benéfico. E aquilo ali é aquele empurrão para que eu possa me modificar. Porque sozinho, por minha conta, eu não faço. Então as oportunidades, as situações que acontecem é que fazem com que isso se movimente. É uma tarefa mental que a gente tem de fazer com que isso ganhe força, se a gente acredita, ganhe força dentro da nossa mente para que a gente passe a acreditar realmente e aí então fazer o que precisa ser feito. A gente tem que acreditar, porque a gente acredita em outras coisas e é através dessas outras coisas que a gente vive. Nós somos aquilo que nós acreditamos. Então, se o resultado é bom, nós estamos acreditando em coisas que nós acreditamos que são boas. Mas se não é bom, então nós temos que repensar no que nós estamos conceituando, as nossas crenças, os nossos conceitos. E fica esse tema, né, de persistência, porque nós não podemos desistir de nada. De nada que é bom, que é necessário, não podemos desistir. Nós temos exemplos do nosso lado sempre que nos enchem de ânimo. Irmãos nossos com situações bem mais difíceis do que as nossas estão, às vezes, nos dando exemplos diários. Então, que a gente possa se encher com esse exemplo e puxar a nossa cruz, né, como se diz, né? Não que ela seja diminuída, mas que a gente fortaleça o ombro para poder carregar ela com coragem, que é o que a gente precisa.